diga, meu irmão, qual é seu proceder? Você quer viver ou você quer morrer? Pode escolher, eu não te atrapalho. Aqui é Guilherme, apenas mais um soldado. Eu te digo por experiência própria, quantas vezes o diabo não me jogou na cova? Quantas vezes ele me fez sofrer? Quantas vezes tive vontade de morrer? E a dificuldade que me apertava, e no meu olhar a lágrima rolava, escorria no meu rosto a dor e o sofrimento. Os manos que morreram estavam no meu pensamento. Tipo assim, irmão, o meu papo é sério. Eu não quero ver você morando no cemitério. Como é, irmão, que sua mãe vai resistir? Ter um filho morto pra ela será um fim. Então se liga e tenha consciência, senão será o fim. Eu andava por aí, todo embaçado. Todos me olhavam, meio desconfiado. Pois era assim que eu vivia, atrás do perigo e nunca sabia, os manos me alertava. Mas eu nem ligava, nem me preocupava mais. Foi onde aconteceu o meu erro. Estava entrando em desespero, fui procurar quem não devia, lá encontrei. O fim dali aparecia recomeço. Não era destino, estava pagando o preço. Sou o MC Gambé, MC Guilherme, te conscientizando, vê se não se esquece. Ha, ha, anjos da rima. Que algo me aconteceu. De repente a minha perna tremeu. Eu já não estava sentindo mais nada. Era Jesus Cristo modificando minha alma. O nome de Jesus, comecei a gritar. Olhava para o céu e não parava de chorar. Mas foi aí que eu percebi as mudanças que Jesus estava guardando pra mim. Foi aí que me prostei ao chão, estava glorificando com o poder da oração. Fui redimido com o sangue do Cordeiro. Antes de ser perdoado, me arrependi primeiro. Não quero ser julgado no banco dos céus. Hoje eu acredito que meu Deus é fiel. Se liga, irmão, não queira pagar o preço. Aceite a Jesus, tem um novo recomeço. Então se liga aí e preste atenção. Anjos da rima, Deus está no seu coração. Sou o MC Gambé e te conscientizo. Jesus está comigo na paz e no perigo. Coisa do destino ter me preparado. Sou filho de Jesus, mais um de seus soldados. Mas aí eu te digo, Deus está comigo e junto com ele derrotei o inimigo. Aceite a Jesus, pois ele é a saída. Faça como eu, que encontrei uma nova vida. Ha, ha, uma nova vida.